Terra Gufiosa, cabeça para 1 a 1000 pés. Descendo para 1 a 1000 pés, Terra Gufiosa. Pistono 5-4, pouso autorizado, pistono 0, vento no 2, 0 graus, 09 nós. Tá livre o pouso da 3-1-5-4. Vai chamar em 27 decimal, desculpa, azul 27 no 4, vai chamar em 119 decimal 8, obrigado. Afirmo. Parou, desça para 2000 pés, aguarde o último vetor para interceptar o curso localizador. 2000, aguardando o vetor, 3-5-0. Controle azul 27 no 4, boa tarde. Para interceptar o curso localizador, reporte interceptado. Azul 27 no 4 para o controle, só para o controle, boa tarde. Azul 27 no 4, boa tarde. Então, 3560 copiou a proa 050 para interceptar o curso localizador. Complete curva direita na proa 070. O gol 1-1-4 prossegue, então, 3560 controle. Prossiga. Curva direita agora para o 080 para interceptar o curso localizador e reporte interceptando. 080 chamará interceptando o lote, 3560. 1-1-64, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 Bomed 1. A palma é a Gulf Oscar, confirme a proa que está mantendo. Está mantendo a proa 060. Enchendo de condições de voo na proa 090? Afirmo. Na proa 090, Serra Gufiosca. Aqui na proa 090, Serra Gufiosca. Estabilizado, 6326. Chamei 6326, completo, se final do procedimento ele é X-ray, chame torre 198, decimal 95. 395, obrigado, bom trabalho. Controle azul 2714, boa tarde. 2714, boa tarde, contato nada. Colagem, vai na proa de VATAP, subida nível de voo 160. VATAP subindo ao 160, azul 2714, obrigado. 2 para pouso. 7 missão, chama a minha 3 azul 2714, não tem condições de voar na rua de VATAP. Vai precisar da proa 260, aproximadamente 30 minutos. 150. Confira, foi intercortado, TAM 3560. TAM 3560, tráfego posição agora de 12 horas, 3 milhas, passando pela vertical de Duna, mantendo 1 a 1000 pés, com rumo norte, Tico Gonçalo 150. Gente, TAM 3560. Mapa meu Serra Gufiosca, tráfego posição agora de 9 horas, 2 milhas, para pouso na pista 90, descida até 2000 pés, o Tico é um Airbus 320. Gente, o tráfego Serra Gufiosca. Controle azul 2714, preciso da proa 260 de imediato. Azul 2714, autorizado a proa 260. Reporte quando possível a proa VATAP. 260 de imediato, reportará VATAP, azul 2714. Azul 2790 Recife, 1254 e 5 casos negativos na 26.85. 2545, confirme a presença de a 2790 a frequência 1245, caso negativo, no 26.85. 2545, alternando 2685, obrigado, boa tarde. A 2714, após desvios autorizados, vá na proa de Barreiras. Após desvios, vá Barreiras, azul 2714. A Gufiosa, vou na proa da Seasa. Da presença, está vindo com o campo. Gente, mantém a proa da Seasa, aguarde para chamar a torre. Mantenha a proa da Seasa, aguardando transferência, Terra Gufiosa. November Oscar Whisky, confirme TGL Vera Cruz. Afirmativo, senhora. Gente, quando possível, informe suas estimadas de regresso. Tanto 3560, torre 1-8, decimal 95. 2895, uma boa. 3560, final da 10. TAM 3560, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardaram, TAM 3560. Santana 6326, no solo 31, no táxi à direita, chamo solo 121, no decimal 9. 219 livrando, Santana 6326. Então, 3193, mantenha o ponto de espera. O ponto de espera, tá? 3193. Tá passando pra nós do Cara da Barra, o estimado às 11 horas da próxima, né, Brasil? Cancelo 8190, copiado, reporte para regresso, autorização na frequência livre. Está na Prode Barreiras, Azul 2714. Azul 2714, copiado. O Uno 164, deixa para 2000 pés, ajuste de altímetro 1012, autorizado, final do procedimento, ele é sexo e pista média, reposta no curso localizador. 2012, 64. No 8 decimal 95. Torre em 118 decimal 95, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar na proa da rotatória, visual com campo. Serra Golf Oscar autorizado, prosseguir final no 7. Autorizado final no 7, Serra Golf Oscar. Visualizando 1500 pés, reporte para ingresso na CTR. É que o novembro atenta um tráfego prosseguindo para Vera Cruz a 1.000 pés, um papá 18 alvo. É a 4 na Padre de Duna, confirme. Comida direito da rota, vou no 64. Gente. Tá 3193, autorizado a colar pista no 0, vento no 20 graus, 08 Manaus. Autorizado a decolagem no 0, tá 3193. O Xané 6315, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Me manter pista no zero, Xané 6315. Tá 3193, decolado 35, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom voo, obrigado, até 3193, bom serviço. Serra Golf Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Pouso autorizado no 7, Serra Golf Oscar. A Vitriz completa a decolagem sobre a via São Vuno para nível de voo 340. Via São Vuno, é possível curvar para São Vuno direto? 3 metros, ligado lá na Prangelida. Prangelida, até 3193, obrigado. A 315, autorizada a colar pistão no zero, vento no 20 graus, 089. A gente decola com pistão no zero, chamei, vento 19. Xana 6315, da colada 37, chama o controle Salvador em 119.8, bom voo. Salvador, 1198, Xana 6315, obrigado, boa tarde. 2895. Serra Golfiosa está firme, confirme Pátio. Pátio da Mata, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, que ataque está autorizado via Romeu. Ele tinha com 1,90 e reporte para isso, Caringueiros Interlagos. Controle, o CNM 3,95 já passou do seu pé, continua voar linda. É, 6,35 autorizado, voando a proia de Sanvo. Sanvo, CNM 3,95. Boa tarde, 097, cruza 2, 3, para 1, 6, 7. 1, 0, 9, 7, acende identificação, desça 4.000 pés, via chegada a Bonfi, ajuste de altímetro, 1, 0, 1, 1. 4.000, via Bonfi, 0, 1, 1, 0, 7. Tiago Fiosca, ciente. Então, é com 1,90 autorizado, vai direto na praia de Ceasa. Do Ceasa, muito obrigado, vamos ver. Salvador Azul 2714, solicita o nível 200 final. Aguarde. Aguarde, obrigado. No 4 nível, final é o 2-0-2-0-0. 2-0-0, azul 2-7 no 4. Bem, teremos coronel com o centro do Recife. Obrigado. 2-1-9. 2-1-9. Azul 2-7-4, autorizado subir e manter nível de voo 200, chame centro Recife em 1288, caso negativo, 126.0. Ok, subir ao nível 200 está autorizado, vai chamar Recife em 288, alternando 260, azul 2-7-4, obrigado. Obrigado. Angular com o Zulu 90, chame torre 1 no 8, decimal 95. Eco Zulu 90, reporte na vertical do L-ponto da Enrimar. No 4-2, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 079. Zulu November, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 grau, 089. Pouso autorizado no 7, Eco Zulu Questionar 621, pronto. Boa tarde. Questionar 621, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Autorizado a alinhar, mas... Questionamento 4042, decolados 46, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. M1142, contato na decolagem, sob a via Buca para nível de voo 350. O 1097, deixa 2000 pés, autorizado sinal do procedimento LS que foi pista 10, reposta no curso do localizador. 2000 pés, 1009, chama no curso do localizador, voo 097. O Xané 6321, autorizado decolar pista no zero, vento no 00 grau, 099. Autorizado decolar da pista no zero, Xané 6321. Xané 6321, decolado 48, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, Xané 6321. Salvador, Xané 6321. Xané 6321, contato Rana decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 360. Xané 6321, após 2000, autorizado, vá direto na parede de Alefa. Direto Alefa, Xané 6321, após 2000, grato. Papa Juliette Hotel, meu acione de identificação. Está em contato radar agora 83 milhas no setor oeste de Salvador. Reporte a unidade descida com programa. Qual é a descida na programa? Papá Juliette Hotel, meu, desça até nível de voo 120, após nível de voo 120, critério até 050. 120, após a critério 050, Romeu. Chame 1142, chame centro do Recife, 12545, caso negativo 128, decimal 85. 2545-2885. Atual, meu 90, Oscar, e se confirma para regresso? Positivo, cara. Já mantendo a minha equipe para o 145 no regresso. Confirma, está mantendo no 1500 pés? Positivo. Gente, vou comprar hoje Paripe, reporte para ingresso Interlagos. Vai passar para ingresso em Interlagos do Nova Oscar Police. Muito boa tarde, SNM 314. Passa 210 para 150, informação papá. SNM 314, boa tarde, sua identificação. Desça nível de voo 050 e vai na cruz de TAP para interceptar a chegada para mais de 1. Voo em TAP direto, descendo 050, 6314. Chame 6321, chame centro do Recife, 1288, caso negativo, 126, decimal 0. 1281, confirme? 1288, caso negativo, 126, decimal 0. 268, até 1200, chame 6321, grato. No ILS, 1097. 1097, completo, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Torre, boa tarde. Voo no 097 no ILS X-Ray, da 10. 097, boa tarde. Tráfego já avistado. Autorizado pouso pistão no 0, vento 0, 90 graus, 08 nós. Livre pousão no 0, voo no 097. 097 no solo 58, libere próxima à direita, chame o solo 121 decimal 9. Direita 219, 1097. Vamos lá, nave que modulou para o controle. Vamos lá, nave que modulou para o controle. Vamos lá, nave que modulou para o controle. Se você está autorizado, o área direto do dono. Gente, o Juliette Romeu é meio autorizado lá na prova de dona. Juliette Dona, direto do Romeu. Estimando Dona, o meio do nosso. Juliette Romeu, confere sua velocidade indicada. É 60. Ingressando em Interlagos, o November Oscar Whisky, está visual com o campo. November Oscar Whisky, reporte na SEASA. Vai reportar na SEASA, o November Oscar Whisky. Você não é minha 314, vai na prova de Duna, deixa 2.000 pés, velho. Esse é o altímetro 1-0-1-1. 1-0-1-1, 2.000 pés, você não é minha 314, 1.011. Oscar Whisky, torre 198 decimal 95. Novembro Oscar Whisky, torre 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, então boa tarde, senhora. Salvador, boa tarde, o 275 da Azul. Azul 275, boa tarde, a sua identificação. Vou ir na proa de Duna e deixa nível de voo 060. A gente voa Duna, o 2715 da Azul. E a descida autorizada ao 060. Livrando no 70. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 9, 9. Gente, alinha e decola da 1-0, azul 4-0, né? November Oscar Whiskey. Papa Romeo November Oscar Whiskey, o ajuste no 011, continue a aproximação, confirme já visual com a pista 17. Positivo, senhor. Gente, o November Oscar Whiskey entendido que já se encontra visual, autorizado pouso pistão no 7, vento 130 graus, 109. Sim. Ele pôs cabeceira na 7, o November Oscar Whiskey. Decolado aos 05, chame o controle 1119, decimal 8, tem um bom voo. 098, controle azul 4065, obrigado, boa tarde. Não, 4. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou na sua escuta. Azul 4065, boa tarde, contato Arana, decolado, suba via São Vona para nível de voo 320. Sobe via São Vona para o 320, azul 4065. Azul 2715, controle. Na sua escuta. Confirma a velocidade que está empregando? 240. Tem que ter condições de manter essa velocidade até as proximidades de Iduna? Afirmo. Tente, mantenha o Azul 2715 ao número 2 na aproximação. Tente. Senhor Salvador, muito boa tarde. É o Azul 2761, já decolado de Feira de Santana. Estamos cruzando agora o 35 para o 145. Matu voando, observando o tráfego da nossa esquerda, 13 milhas. 2 mil pés acima, agora em descer. Gente, 2761, contato radar passando 1040. Mantenha nível de voo 1045 até contato com o centro Recife. Estamos executando contato com o mesmo agora no momento. Gente, mantendo então na pista, 2761. Aí eu vou pra galera. 2761 é pra Campinas, confirme. Afirma Campinas, 2761. Controle, Salvador, boa tarde, Golo 620, passando nível 90, descendo por 150, tem informação, papá. Golo 620, sem identificação, desce a nível de voo 050 via chegada Bomed 1. Desce para 050 via Bomed 1, voo 1620. 2761, confirma o nível final solicitado? Ali, ó, 300, azul, 2761. Sim. 761, toque seu código para o 5106, sobre inicialmente nível de voo 190. 190, atende, 5106, na sua porta. Azul 2715, desça para 3 mil pés, a gente já tinha 1011. 3.001 no ainda aguarda o Juliette até Romeu e informa que é o número 3 na aproximação. Azul 2761, autorizado para subida nível de voo 300 na proa de Kilo Oscar X-Ray India Tango. Autorizado 300 no Kilo Oscar X-Ray India Tango, azul 2761. Gente, chame Recife 125 decimal 45, caso negativo 120 decimal 85. 2545, 2285, azul 2761. Juliette, Hotel Romeu, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0-1-1. 4 mil, 1011, Romeu, mantendo 175, vindo cá. Uno 620, número 4 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo 2509, Golo 620. Controle Azul 4065. Azul 4065, controle. Autorizaria direto o monte para dar presença? Azul 4065, aguarde com relação com o Santo Recife. Ciente. Azul 3715, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Suite. Sabeça, reposta no custo localizador. 2000 pés, autorizada a descida, reporte estabilizado ILS X-Ray 1-0-2765. Autorizado Vana para ele para o base. Fubave, 4065, muito obrigado. Localizador 6314. Chamei 6314, complexo semitorre 198, decimal 95. 395, ó. Salvador é o Oceano 63-114. Receptor localizador. Oceano 63-114, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 011. Aguarde autorização, 63-114. Voo 2009, decolado aos 10, chame controle 119-8, tem um bom voo. 2009, contato tardando a decolagem, sobre a via São Juan, para nível de voo 240. Juliette até Romeu, ao número 3 na aproximação, tráfego que precede, agora da sua posição de 9 horas a meia dúzia de milhas, passando 080 em descida 2000 pés, o tipo Alfa Tango 72. Gente, autorizaria para seguir a descida? Juliette até Romeu, vou na proa 140, sem autorização para sequenciamento, proa curva direita proa 140, na proa 140, autorizada a descida 2000 pés. Tráfego 02000, estou com tráfego, onde quer. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 099. Tive pouso na 1-0, acho que é 63-1-4. Pouso 009, autorizado vá na prioridade de coral. lançamento, curva esquerda para o 030, limitado pelo curso localizador, desça 4.000 pés, ajuste de altímetro 1011. Esquerda para o 030, limitado pelo localizador, desce para 4.000, ajuste no 011, volume 20. Salvador, boa tarde, bom dia. 659, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Cabeceira 10, o tipo é um Eco 190 da companhia. Cliente, azul 4065. Zuno, decimal 9. Direita 29, 63, 14. Torre 1 no 8, decimal 95. 7 no 5, frequência da torre 1 no 8, decimal 95. 895, estabilizado. Salvador, boa tarde, azul 4462, azul 4462, aciona identificação, está em contato radar e cumpriu de BOMED e reporte no ideal e descida. Informa o trecho de posição agora. De uma hora, afastada em 18 milhas, com almoço passando 195 subido, tipo é um Eco 190 da companhia. Azul 4462, esse é nível de voo 050. Voo 1884, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, voo 1884. Caso negativo, 125, decimal 1 no Google. Cliente, vai chamar Recife, 12835, até 125, 1 azul, 4065. Obrigado, muito bem. Vai, Delta Romeu, 2000, dona, estabilizada. Papá, papá, Juliette, até Romeu, chame torre 198, decimal 95, complete final do procedimento. Vou mais 5 graus, Romeu. Juliette, até Romeu, estabilizado em LS. Isso é para na aeronave da azul na frente. Fala que pousa na 17. Voo 659, decolado azul no meio, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Gente, papapá, Juliette, Hotel Romeu, continue a aproximação, reporte para cancelamento do voo IFR. Vai reportar para cancelamento, Juliette, pronto. Voo azul 2715, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso no zero, 2715. Para interceptar o curso localizador, correr direita para o 060, reporte estabilizando. Para o 060, vai reportar estabilizado, o golo 620. Na base pela direita 17. Papapá, Juliette, até o meu, já avisou algum campo? Acima. Gente, voo de instrumento cancelado aos 17, inicie curva esquerda, base pela direita da 17, reporte final da pista 17. Juliette, até o meu. Estará na final da 17, Romeu, curva na esquerda. Agora mesmo está afastado em 11 milhas, o tipo é um Sierra Romeu 22 em redução para 1200 de grande speed. Gente, o nome é 2L. No 884 visual com a TR da Azul, curta final da 10. Voo no 884, afio. Após a passagem do ATR da Azul, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10, voo no 884. Ok, após pouso do ATR na final, alinhar e manter 10, voo no 884. Oscar 3367, transfere para o sentido Avampá. Sandra 3367, a senhora identificação, deixa 4 no pés, via chegada a Bosch, ajuste de altímetro 1091. Esse via chegada a Bosch, 1091, identificou, está 3367. 0 graus, 08 noite. Grato, Rabel. Azul 2715, solo 19, libere à direita, solo 121, decimal 9. 219. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1110 graus, 08 nós. A olhinha, tem livre decolagem, pistão no zero, gol no 884. Torre Salvador, Golomeia 2A. Voo no 620, continua a aproximação, Boeing da companhia iniciando rolagem, pistão no zero, aguarde formação de pista livre, voo no 620. Azul escuro, voo no 620. Papá, Juliette, Hotel Romeo no solo de 20, autorizado, backtrack, táxi via pista até o hangar da Pata, via taxi, Romeo, Juliette, Hotel Romeo. Prato, Romeo, obrigado aí pela colaboração. Azul 4462, deixa 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray. Pista 10, reposta no curso do localizador. Viu LS na 10, reposta no lock, azul 4462. Obrigado, senhora. Agora com o controle 119, decimal 8, boa no 884. Controle Salvador, boa no 884, decolado, passa 1700. 1884, contato na decolagem, suba via Puca para nível de voo 230. Ok, subida via Puca, nível 230 autorizado, boa no 884. Tá, 3567, ponto de espera pronto, boa tarde. Tá, 3567, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. Tá, tem ponto de espera 1-0, 3567. Para o controle. É o Papa Santo Gol, Vila Alfonso e Vila de Santana, para Salvador, 36 milhas, radial 320, acionado 2000, batendo 3.500 pés, com notificação apresentada na sala IES e autorizado, em condições de voar direto ao rotatório. 11 quilômetros. 11 quilômetros, mantenha sob rede de voo visual direto à rotatória, logo código 0145. No 659, chame centro Recife, em 128, decimal 35, K caso negativo, 125 decimal 1. Recife, 2835, alterna 251, obrigado, boa tarde. Bono 884, autorizado, vá na proa do Alfa Romeo 363. Ok, obrigado. Proa do Alfa Romeo 363, nível 230, Bono 884. Direito 219, Bono 620. Oscar, Oscar, reporte em direção da CTR. Irá reportar, vamos para o lote. 3567, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 089. Autorizado a decolagem,